Faz um tempo que já não há mais o que fazer. Onde vou se não tem ninguém pra me receber? Tento achar sentido, não consigo ver. Nessa terra eu sei que nada pode florescer. Era somente uma miragem, então aproveite a viagem. A morte nunca foi o fim, a vida que se tem aqui é apenas uma triagem. Faça chuva, faça sol, nada vai mudar. Fantasma voando no céu de uma noite pálida, lutando pra não ter uma vida tão inválida. Sem relógio sigo, sem as horas, destino lugar. Mais um álbum tirado da rocha, tipo Excalibur. Samples raros e sabor marcante, feito que Jesus. Escrevendo um roteiro santo pra lugar nenhum. Escrevendo um roteiro santo pra lugar nenhum. Eu tô no meu modo salomônico. Não deixe que o mano se entusiaste. Embora mil desgastes, eu continuo celebrando o meu Eclesiastes. Meu mano, eu nunca fui um bom samaritano.